amor. Feliz, sorria, pretinho, seu boneco querido, que com todo carinho agora chama Carlinhos. Agora chama Carlinhos. Agora chama Carlinhos. Menina, criança esperta e dengosa.